Qual a minha estação hoje? Há tempo para tudo debaixo do sol, diz Salomão em Eclesiastes 3. Alguns exemplos só. Aos 12 anos, Jesus no templo com os rabinos e toda a cultura do povo de Deus, e não só a cultura hebraica, mas todo o Oriente e todos os povos ou famílias dessa terra onde Deus é reverenciado, onde existem princípios de Deus, você vai ver que uma criança até essa idade está crescendo debaixo do cuidado, do zelo, do ensino dos seus pais. E ele pode entrar no templo com os rabinos, com os mais velhos, porque já recebeu aquilo que Deus tinha para derramar até essa idade, através dos pais. Não só o ensino do idioma, da educação, dos bons modos, mas, acima de tudo, dos preceitos do Altíssimo, do Deus Eterno. Bem, eu passei essa minha fase, Deus. Essa minha estação eu passei. Esses anos passaram e foram perdidos. Na nossa cultura, 18 anos, responsabilidade civil. É, Senhor, até os 18 anos. Ih, Senhor, eu estou analisando meus anos da antiguidade e eu estou vendo que eu não tinha responsabilidade nenhuma aos 18 anos. Eu até seria culpado por todos os erros feitos, mas, meu Deus, aos 18 anos eu ainda não tinha minhoca na cabeça. Nem minhoca. E nós vemos uma geração hoje que precisa de muito mais do que 18 anos para estar pensando em compromisso, em responsabilidade, em valores, em honra, em respeito, em submissão, em obediência. Então, a responsabilidade civil que era pertinente a essa idade nunca vai ter. Tem até uma lei, mas não tem prisão para colocar todos, então não adianta, eles não têm responsabilidade civil nenhuma. Passou essa estação da vida e eles não receberam nada. 25 anos, segundo a palavra de Deus, entrada para a escola de levitas. Em alguns textos nós vemos 20 anos, 25 anos, e aos 30 anos eles eram consagrados ao serviço ao Senhor. Irmão, aos 14 anos, há menos de 100 anos atrás, nós já tínhamos presidentes, nós já tínhamos grandes estadistas, nós já tínhamos homens, empresários, industriais, cientistas, estudiosos, com 12, 13, 14, 15 anos, hoje com 15, com 20, com 21, 22, 23, 25, 30 anos nós temos uma geração de gente que não tem nada. Gastou o dinheiro que tinha para comprar a BMW nova, ou comprar o terno novo, ou comprar a calça da moda, ou para ir para tal lugar, ou gastou o salário todo para ir para o lounge, para ir para as boates. O sujeito não tem nada, a única coisa que ele sabe é desfilar com uma canetinha bonita, ou então com uma roupinha da moda, ou então, a única coisa que ele sabe é isso. Ele não tem nada edificado, ele não tem relacionamentos edificados, ele não tem uma companheira, não tem um companheiro, pelo contrário, ele dorme cada noite com uma. Ele não tem nada edificado, não tem nada solidificado. Aos 25 anos ele não tem maturidade nenhuma. Ele está buscando a empresa, a liderança. Ele foi colocado como gerente, como diretor, como supervisor, como seja lá o que for. Mas, na verdade, ele sai daquele lugar ali e na boca dele só tem palavrão, só tem coisa, só besteira, só tem pensamentos esquisitos, só tem promiscuidade, só tem coisas fúteis. O sujeito não tem nada na cabeça. A palavra de Deus diz assim, que aos 25 anos, aqueles levitas estavam aptos para assumirem o culto ao Deus Todo-Poderoso, o que há de mais sublime, o que há de mais tremendo e poderoso nessa terra, servir ao Senhor no templo do Senhor. Senhor, eu cheguei a essa estação e eu estou analisando meus anos da antiguidade. Isso aí é um fiasco, meu Deus. Aos 30 anos, início do ministério levítico, 30 anos pode ser simbólico, pode ser até mesmo cronológico, aonde estão os irmãos, as irmãs, os líderes de Deus, na igreja evangélica, na igreja católica, no comércio, na escola, aonde estão os líderes de Deus cumprindo o ministério do Senhor? Nós estamos vendo uma geração que sabe tocar guitarra, fazer show, reunir uma multidão de pessoas e pular, acender luz e gritar no meio da fumaça branca, aleluia! E só isso. Aonde estão os homens de Deus com 30 anos, com maturidade, tendo experiências com o Senhor? As mães, as mulheres, os filhos, as filhas, tendo revelações do Senhor, dando frutos para o Senhor. Senhor, essa era uma outra estação que tinha algo preparado para mim e passou, meu Deus. Não despertou coisa nenhuma. 40 anos, ciclo de uma geração. E não pense você que custa chegar a 40 anos. A maioria de nós aqui tem mais de 40 anos. E eu estava falando com o Rafa esses dias. Saí com ele, fomos andar, estávamos conversando algumas coisas. E ele, eu falei, filho, eu me lembro da idade que você estava. Eu tinha pego ele na escola. Era o último dia de aula, tinha uma prova. E eu falei assim, você foi um campeão, filho. Você venceu esse ano. Valeu a pena todo o seu esforço, suas notas. Você passou de ano e passou de ano bem. Olha como valeu a pena as vezes que você teve dificuldade, que você achou difícil parar de brincar para estudar. Olha agora, Deus está te honrando. Você vai entrar agora num período de férias e vai ser um tempo abençoado na sua vida. Eu falei com ele, eu me lembro, na sua idade, eu estava lá no Colégio Batista, fazendo quinta série, e fui na secretaria por algum motivo, e tinha um rapaz lá que estava terminando o terceiro ano, segundo grau, e ele era grandão, eu olhei para cima, e a moça perguntou o que ele queria, ele falou assim, não, porque eu terminei o segundo grau, eu vim pegar meu diploma, e eu me lembro disso na minha alma, que eu pensei assim, nunca vai chegar meu dia, porque até chegar lá, meu Deus, ele já terminou o segundo grau, eu estou começando o primeiro grau, até chegar lá, eu não vi o dia que isso aconteceu, nem me lembro do dia que isso aconteceu. Passa. Vamos fazer 15 anos de casados, dia 14 de dezembro, 15 anos de casado, eu me lembro o dia que nós nos encontramos. Passa, e se não lembrasse, seria lembrado, né? Mas me lembro, como passa rápido, meu Deus. 40 anos chega rápido. E é o ciclo de uma geração. Se aos 40 anos eu não gerei um povo, eu posso ter passado todos os réveillons da minha vida e não ter feito despertar nada de Deus na minha vida. 70 anos, vida completada. Salmo 90 diz isso. E não significa que Deus está profetizando que depois dos 80 e 90 é enfado e canseira, mas é que é o tempo em que isso vai acontecer. Se eu não me lembrei do Senhor, porque se eu me lembrei do Senhor, semana passada, morreu, faleceu o meu avô. Eu já falei para os irmãos do meu avô. Ele, por muitos anos, ele dizia assim, Senhor, quando eu fizer 100 anos, eu vou ficar velho, vou começar a envelhecer, e aí o Senhor me leva. Mas até os 100 anos eu quero estar aqui. É verdade. Eu disse aos irmãos aqui, eu acho que Deus vai honrar ele. Já era para ter ido, mas Deus vai honrar ele. E realmente ele completou 100 anos. Agora em novembro ele completou 100 anos, foi um culto lá na rua, em frente à casa dele, e Deus abençoou ele com esses 100 anos de honrar o Senhor. E quando foi sexta-feira passada, Deus o promoveu. Deus o levou. E aí chegou uma prima minha, estávamos do lado do caixão, Rafinha e o Matheus estavam lá comigo, e ela falou assim, a Elaine disse assim, esta é a fisionomia que a gente conhece desde criança, não é? É. Desde criança é aquele rostinho ali que a gente conhecia. Aquele homem ali. Ele ali não estava envelhecido, ele não estava embrutecido, ele não estava marcado, ele não estava doente. Aquele homem, aquele corpo que estava ali, era a mesma figura, a mesma imagem que a gente tinha quando era criança. E crescemos vendo ele caminhar com o Senhor e deixar filhos, netos e bisnetos caminhando com o Senhor. Se eu chegar a essa idade, Eu preciso pensar, Senhor, como está sendo esse ciclo da minha vida? Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu tinha 12 anos, eu vivia como quem tem 12 anos, no templo com os rabinos. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu tinha 18 anos, eu vivia como quem tem 18 anos. Dentro do que é necessário para alguém que tem 18 anos. Quando eu tinha 25 anos, eu já estava servindo ao Senhor e aprendendo. E eu não estou dizendo só da idade cronológica, irmão. Eu estou falando de períodos, de estações simbólicas da nossa vida. E talvez você esteja aqui com 70 anos, com 40 anos, e possa dizer: só hoje Deus entrou na minha vida. Mas você já pode dizer: não importa como foi lá, agora que eu cheguei a ser homem maduro, agora que eu entendi de Deus a vida, eu acabei com as coisas de menino, eu acabei com as coisas daquela idade, e eu estou me sintonizando, sincronizando minha vida na estação da minha vida de hoje, naquilo que Deus tem para mim hoje, com a minha idade, com o meu tempo, com a minha caminhada, o propósito do Senhor. Estou vendo Deus despertar o que Ele planejou para cada ano da minha vida. Agora, um exemplo é o exemplo de Davi, rei e adorador segundo o coração de Deus. 2 Samuel 5:4 diz: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. 30 anos é o início do ministério, maturidade. Deus quer que eu e você, irmão, cheguemos a 30 anos de maturidade, talvez com 15 anos de idade, talvez com 70 anos de idade, não importa. Talvez com 40, para ajudar alguns com 32, não importa. Mas Deus quer que eu e você entremos nessa dimensão. Você vai reinar, filho. Eu vou te colocar como rei sobre tua família, tua casa, teus negócios, finanças, o reino. Eu quero colocar você como rei, como quem define as leis e conduz como rei, não é como imperador, nem como votado, é como rei soberano. Davi começou a reinar com 30 anos e reinou 40 anos. Davi chegou aos 40 e diz assim: eu tenho um ciclo de uma geração. Senhor, eu enfrentei lutas, eu enfrentei desafios, eu errei, eu pequei, eu sofri, mas eu posso completar meus 40. Eu posso encerrar esse ciclo de geração dizendo: porventura não está em ordem toda a minha casa, porventura o Senhor não me abençoou tremendamente. E Davi, com 80 anos, dizia isso: eu vivi, e agora eu vou para o Senhor em paz, porque Deus abençoou toda a minha vida. Ano após ano, a cada réveillon, que não é a festa que a gente conhece, mas é o despertar de Deus na entrada desse novo ciclo, nós vamos aprendendo, recebendo e colocando em prática do Senhor tudo aquilo que Ele tem.